Yeah. Apaga a luz, seus olhos pegando fogo. Você me usa e começa tudo de novo. Pagando sempre de troco, vou arriscar. Sem medo de se perder, só você vai me salvar. Joga na malha esse jean, deixa essa chuva rolar. Sentindo você queimar minha pele inteira. Nada que eu faço é brincadeira. Tamo em outro planeta, você suando inteira. Nossa boca não fala nada, deixa a mente nos levar. Escolhe sua cor. FaceTime me ligou. Daqui sinto seu calor. Sinto você trabalhando, levando essa dor. Sinto você trabalhando, levando essa dor. Hoje eu quero conferir lá fora. Sei que você vem, mas que demora. Isso já nem me importa mais. Gosto quando você vem, sabe que não acaba o gás. Não acaba o gás. Inacreditável o que tu faz. Você me alucina ao ponto de só querer mais. Me diz como faz, vou correr atrás. Pensando só nisso, eu acabo sentindo você queimar minha pele inteira. Nada que eu faço é brincadeira. Tamo em outro planeta, você suando inteira. Nossa boca não fala nada, deixa a mente nos levar. Escolhe sua cor. FaceTime me ligou. Daqui sinto seu calor. Sinto você trabalhando, levando essa dor.